O CLDS 4G Viver Com, de Oliveira do Hospital, promove no próximo sábado, dia 25 de junho, o primeiro encontro ECAJ, um encontro concedido das associações juvenis. Júlio Mendes é o coordenador do CLDS 4G Viver Com. Olá, Júlio. Olá, Liliana. Muito bom dia. Júlio, que iniciativa é esta, a primeira edição, que vai acontecer já neste sábado, dia 25? Muito bem. Bom dia, Liliana. Bom dia a todos os ouvintes. O primeiro ECAJ, que é a sigla de Primeiro Encontro Concedido de Associações Juvenis, é uma ideia que já está no plano de ação do CLDS desde o seu início, embora a situação de pandemia ainda não nos tinha deixado realizar. Estamos muito contentes por finalmente conseguirmos e vai decorrer então no próximo dia 25, no próximo sábado, na Praia Fluvial das Caldas de São Paulo. O grande objetivo deste evento realmente, e assim de modo muito geral, é juntar todas as associações ou grupos juvenis do concelho ou outros jovens que pretendam fazer parte de movimentos associativos juvenis, de forma a valorizar o trabalho das associações e também, já agora, estimular os grupos jovens, estimular estas associações a poderem fazer mais, pronto, ter mais impacto no meio, na comunidade onde estão sediadas, assim como valorizar o papel dos jovens na comunidade. Pronto. E, no fundo, também um dia de convívio, não é? Quantas associações é que vão estar presentes neste encontro? Muito bem. Nós, entre associações juvenis e também associações estudantes, que também decidimos integrar e envolver neste evento, que também nos parece importante, teremos 9 associações. Pronto, poderão umas estar mais representadas e outras menos, o que também depende da vida de cada pessoa, não é? Mas tem estimativa do número de presenças que poderão acontecer no sábado? Estaremos a contar com o contacto que temos feito com as associações, estaremos a contar com cerca de 50, 60 jovens, mas é tudo muito, muito incerto, podem ser mais, podem ser menos, dependerá muito também do número de jovens. E depois é assim, estar o dia todo, pode haver alguns jovens que não consigam, pode haver alguns que, porque este evento decorrerá entre as 10 da manhã e as 18 horas. É um evento que se divide em duas partes fundamentais, ou seja, o período da manhã, uma parte mais formal, entre as 10 e o meio-dia e meio, onde teremos a oportunidade, onde os jovens participantes terão a oportunidade não só de conhecer diversas entidades relevantes para o associativismo juvenil, como discutir acerca de alguns temas, não só para a própria juventude em geral, como para o movimento associativo em específico, como continuar a sua atividade, como melhorar a sua atividade, como conseguir buscar financiamentos para as suas atividades também, que é muito importante, e acima de tudo também depois trocar contactos. A parte da tarde, onde vamos ter a oportunidade de ter aqui algumas atividades aquáticas, radicais, lúdicas, como poder andar de caiaque, tanto de paddle, ou então até no campo também em bubble football, também iremos ter laser tag. Pronto, aqui o principal objetivo será conviver, que as pessoas convivam, que os jovens convivam entre si, troquem contactos, troquem experiências e se conheçam, que também é importante. Esta é uma iniciativa que espera que venha a ter continuidade no futuro e Exatamente. Que seja um marco no concelho. Sem dúvida, esta é uma iniciativa e daí ser o primeiro, e escolhemos isso propositadamente, que esperemos realmente que, primeiro esperemos que o CLDS em junho de 2023 ainda possa fazer ou ajudar as associações a fazer o segundo, mas acima disso que mesmo depois do término do CLDS, que é um projeto, como sabemos, limitado no tempo, que tenha continuidade no nosso concelho, tal a sua importância, e nós acreditamos que é importante valorizar as associações juvenis e num concelho com as nossas características, onde é cada vez mais difícil, por várias questões, fixar jovens. O movimento associativo juvenil é uma das formas de os jovens também terem voz, de trazerem eventos diferenciadores para as suas comunidades e de se sentirem motivados a continuar a viver nas suas comunidades.